Por magnata manipulador? Descobrindo os mistérios da ciência moderna. Ilustração Laboratório Futurista. A ciência moderna tem se revelado um caminho fascinante para o conhecimento e a transformação da sociedade. Em meio a desafios globais e à necessidade de respostas inovadoras, os pesquisadores têm investido tempo e recursos em experimentos que ultrapassam os limites do que se acreditava possível. Este artigo explora, de forma aprofundada, os avanços e as descobertas que estão moldando o futuro, destacando o impacto dos métodos científicos no cotidiano e na evolução tecnológica. Inovações e descobertas. Nas últimas décadas, o ritmo das inovações científicas acelerou de maneira surpreendente. Laboratórios ao redor do mundo se tornam centros de experimentos que não apenas ampliam o conhecimento, mas também abrem novas fronteiras para a tecnologia e a medicina. Desde a manipulação de partículas em experimentos de física quântica até a aplicação de biotecnologias revolucionárias, cada descoberta contribui para uma compreensão mais profunda dos mecanismos que regem o universo. Pesquisas de ponta e colaboração global. A colaboração entre pesquisadores de diversas áreas tem se mostrado essencial para o sucesso dos projetos mais ambiciosos. Equipes multidisciplinares integram dados e metodologias diversas, resultando em soluções inovadoras para problemas complexos. As parcerias internacionais, aliadas a investimentos robustos em infraestrutura, possibilitam a realização de experimentos de alta complexidade, que podem transformar positivamente setores como saúde, energia e meio ambiente. Ilustração gráfico científico futurista. Um exemplo claro dessa evolução é a forma como as estatísticas e os gráficos de dados científicos se tornaram ferramentas indispensáveis para a visualização de tendências. Estes instrumentos, combinados com a inteligência artificial, ajudam a prever comportamentos e otimizar experimentos, reforçando a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar na pesquisa. Impacto social e econômico da ciência. O impacto dos avanços científicos não se restringe apenas aos laboratórios, ou ele se reflete de maneira profunda na sociedade e na economia. Inovações tecnológicas têm impulsionado a criação de novos mercados, transformado práticas industriais e gerado oportunidades de trabalho em setores emergentes. Ao mesmo tempo, a difusão do conhecimento científico contribui para uma população mais bem informada e preparada para enfrentar os desafios contemporâneos. Ilustração pesquisadores em experimento. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, por exemplo, é um reflexo direto da sinergia entre pesquisa acadêmica e aplicação prática. Projetos que combinam a ciência com a preocupação ambiental têm promovido a criação de soluções que minimizam o impacto no meio ambiente, demonstrando como o avanço científico pode ser aliado à preservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável. Em suma, a ciência moderna não é apenas um campo de estudo, mas um movimento que redefine o nosso modo de viver. Ao explorar os mistérios do universo e traduzir descobertas em benefícios concretos para a sociedade, a pesquisa científica fortalece os alicerces de um futuro mais inovador e justo. Biografia e propósito. Este artigo foi elaborado para celebrar e divulgar os avanços da ciência moderna. Nosso objetivo é inspirar a curiosidade e a busca constante por conhecimento, ressaltando a importância de uma pesquisa comprometida com o progresso social, tecnológico e ambiental. Valorizamos a colaboração e a integridade científica como pilares essenciais para transformar desafios em oportunidades e promover um futuro mais sustentável e esclarecido.